fosse ouvir os outros, eu já teria desistido de você. Mata que se escutou e ela quedou. Temo a natero que motiva o achaista que gasteiro. O coração não tem explicação. Daremo a tachino volate o tarsi te corenai. Como que motiva o latas pequeno mono, hati que me mono. Eu não devo satisfação pro vento. Se eu fosse ouvir os outros, o que seria do meu coração? Não sabe seguir minha emoção. Ninguém vai entender, ninguém pode mandar aqui dentro. Cada um sente do seu jeito, só obedeu o meu sentimento. Mole seu peito, só obedeço também te meta. If I were to listen to others, what would become of my heart? Everyone knows the way to be loved, and I chose to follow my emotions. No one will understand, no one can order me around here. Everyone feels in their own way, and I only obey my feelings. Já falaram que eu sou louco por você, e esse amor não tem futuro pra viver. Mas quem ama não quer saber de razão. Batidas do coração, deixa o mundo falar o que quiser. Só sei o quanto você me faz bem. Pode até ser difícil de explicar, mas não dá pra simplesmente parar. Se eu fosse ouvir um dos outros, o que seria do meu coração? Cada um sabe dizer do seu amor, eu escolho seguir minha emoção. Ninguém vai entender, ninguém pode mandar aqui dentro. Cada um sente do seu jeito e só obedece. É insistir mesmo na dor mais dura. Mesmo que ninguém mais acredite, eu sigo firme nesse meu limite. Se eu fosse ouvir os outros, o que seria do meu coração? Cada um sabe o peso do seu amor. Eu escolhi seguir minha emoção. Ninguém vai entender, ninguém pode mandar aqui dentro. Cada um sente o seu jeito. Eu sou bem. I could calm those dilemmas. Every my emotion I feel love, and I chose to follow my emotions. To stand, no one can hold me here. Everyone feels and they're only awake my feelings.